O fim do silêncio chegou ainda mais forte, mais inovador. Essa é a nossa evolução no mundo do som automotivo. A evolução que todos queriam prestigiar está bem perto de você. A maior potência automotiva que faz o nosso nome ir muito além do que você imagina. Há anos de muita dedicação e desempenho, chegamos ao nosso maior objetivo: de criar sempre o melhor projeto de sonorização automotiva. Ela chegou para mostrar que o silêncio jamais será permitido. F250 Fim do Silêncio. Fim do Silêncio. É equipada com 3 módulos Sound Digital de 100.000 RMS, 4 módulos Sound Digital de 1.600 RMS. Tudo em alta voltagem. Projetada exclusivamente pela empresa Ale Sound, som automotivo de Santa Maria do Pará. Vem, minha F250 Fim do Silêncio. Mostra pra galera a verdadeira pressão do som automotivo. E pra comandar esse show, tem o DJ Tadeu Mix. Sempre na sua melhor performance, ao comando dela. Da F250, Fim do Silêncio. Fim do Silêncio. Fim do Silêncio. Para todo o Brasil. Vamos pra cima. Vamos acabar. Silêncio. Silêncio. Mostra pra galera a verdadeira pressão do som automotivo. Fim do Silêncio. Silêncio. We'll be right back. F-250, fim do silêncio. F-250, fim do silêncio. Soy el fuego que... Service, a referência em CDs automotivos. F-250, fim do silêncio. Soy el fuego que... Silêncio, mostra pra galera a verdadeira pressão do som automotivo. F-250.